sombra dos outros. Já não me lembro se o médico me disse ser esta receita indicada para salvar o mundo ou apenas ser feliz. Seja como for, não estou a ver resultado nenhum. Achamos que é piroca.